5003 decolando 123. Chame o controle em 208. O 208, senhora. A ondulação violenta nessa pista 208, é? É, sente. Obrigado. C3125, chama C25, 125, decimal 1, aperte 133, decimal 25. 251, 3325, grato, bom dia pra você ver. Bom voo. Valeu, sai daqui a pouco. Transformador azul 5003, decolado, mantendo a pronta 2500. 5003, contato radar, suba para o nível 340, autorizado, curva à esquerda, suba sem restrições da carta. Sem restrições da carta, fence, curva à esquerda, faixa de Silva, ótima. Só do Leda, azul 5003. Leda, Leda, obrigado. Bom dia, eu vou nomear 49 de autorização, Ponte Seguro, informação Oscar. Me chamou o som? É o voo 1649. 1649, informação Oscar para Ponte Seguro, copiou 360. Afirmam? Sai por 50 milhas. Enter. Índia Delta Eco Vitor Bidev, após Bidev direto para Porto Seguro. Decolagem da pista 28, após decolagem mantém pro até 2500 pés, após curva esquerda na subida da El, após Leda, após Bidev. Bravo, Índia Delta Eco Vitor Bidev. Aciona 5422, controle 120, decimal 8. Gente, autorizado nível 360 para Porto Seguro, Upper Wind 50 até Bidev após DCT Porto Seguro. Decolada 28, mantendo a proa até 2500. Após curva esquerda na Dael, Leda, Bidev. 5422 é o transponder, 1208 é o controle, é o gol no 649. Correto, gol no 649, portão 5, chame pronto, pushback. Fala. Fala, pode ir. Salvador, bom dia, azul Alfa X-Ray Whisky. X-Ray Whisky, prossiga. Bom dia, senhor Alfa X-Ray Whisky, da parte 3, para o seu reboque para o gate 1 do parte principal. X-Ray Whisky, parte 3, autorizado, reforço para ingresso, parte principal, Alfa X-Ray Whisky. Acima que reportará para ingresso participar o Alfa X-Ray Whisky, obrigado. Só levando ataque 59, estacionamento 12. Valeu, segundo 159, chame ataque. Solicitado, segundo ataque, segundo ataque 159. Olha, Salvador, mais até o Romeu, reporta término do reboque, bom dia, graças. Bom dia, Maicon, até o Romeu, ciente. Gustavo Lulu, bom dia, chame na final do ano 7. É, chamará na final da 1-7. 5003, chama centro, CIF, 125, decimal 1, alterne, 133, decimal 25. 25, 325, obrigado. Copiou 350. 2704, Recife, autorizado o nível 350, via Upper Zulu 17. Decolagem pista 28, após decolagem mantém proa até 2500 pés, após curva direita, subida Aron. Aron, transição Caju. Aciona 5417. Controle 120 decimal 8. 2704, chame pronto, pushback, portão 3. Voo no 759, na escuta do solo. Solo, prossiga, Algona 759. O senhor vai ter condição de fazer um 8-0 da parte da posição, então pode prosseguir via Índia e efetuar um 8-0, que a pista usa 2-8. É, via Índia e fazer um 8-0 nela, acho que vai ser melhor. É que tinha um obstáculo aqui, o pessoal de solo deixou a gente nessa posição. A intenção do Golo 759 é curvar direita, ingressar na Índia e no meio da mesma já fazer um 180 e ter condições pela esquerda. Golo 759, aguarde só um minuto para o táxi. Ok, tá aguardando, tá pronto já. Informação dos dados. Temos 154, Galeão 350, aguardando para o táxi. Possibilidade de decolagem da 10 ajudaria a gente, o 759. Vamos ajustando aqui, só um minuto. Sim. 759 está livre, então, via Índia. Alfa. E agora a pista em uso 1-0, permanece a da Eule da Morte, vá com curva direita e livre da restrição 2500 pés, apenas cumprindo o perfil da carta, mantém pro até 2000 pés ou 3000, voo 759, Índia Alfa com temperatura 118.95 e o altímetro agora 1-0 no meia, tem um bom voo, voo 759. Ok, vem a Índia Alfa, decola da 10 da Eule da Morte, vá. E na ponte de espera 295, muito obrigado, senhor. Bom voo. Falou duas Alfa X-Ray Whisky, pronto para ingresso participar. O ingresso, qual é o término Alfa X-Ray Whisky? Qual o portão vai prosseguir? Afirmativo, o portão é o Gate 1. É de portão 1, falei ingresso, qual é o término Alfa X-Ray Whisky? Afirmativo, semana passada do dia 1, obrigado. Torre Ogono 759, bom dia, no ponto de espera, pronto. 759, bom dia, está autorizado decolada 1-0, o vento é 190 graus, 159. Ali decola 1-0, gol no 759. 649 na escuta do sol. Azul 2704 na escuta do sol. Vamos agora, a pista em uso agora é 10, o 2704. Então vai decolar da 10 com curva à esquerda agora. Curva à esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. Sim, eles não fizeram a restrição de manter a proa até 2500, agora vai ser, ou manter a proa até 2000 pés, ou curva à esquerda após 3 milhas, 2704, com perfil da Puca. Salvador, Azul Alfa de Serviço, trazendo o rebote para o Gate 1. Muito obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia, Alfa de Serviço. Voo no 759, decolado aos 36, chame o controle. 1208. 208, bom dia, obrigado. Até a próxima. É. Controle, Salvador, bom dia, Gol 759, decolou na escuta. Foram 759, é o controle. Contato radar, prossiga como autorizado. Prosseguindo, solicita a proa de Mótima quando possível. A gente está com o transplante de órgão. Positivo, no primeiro momento eu estou lhe autorizando Leda, pois Mótima está fora da minha área de jurisdição. Fiquei pronto, Leda, presente, aguardando. Obrigado, 759. Voo 759, controle. Na escuta. Recife autoriza a posição Ognave. Proa de Ognave, obrigado amigo. Livre Gol 649, posição 020, respeito acionamento. Livre Gol 649, chame táxi, informando agora a pista em uso, é 1-0. A gente vai curvar agora à direita, com o perfil da DAE, o Leda Bidev. E livre da restrição de 2.500 pés. Apenas compre o perfil da subida da AEL, da 1-0, que é mantém pro até 2.000 pés ou após 3 milhas. Gente, agora vai fazer o plano da 1-0 no perfil da AEL e da BDF. Tem a restrição dos 2.500. O Gol 649 é autorizado por tiver estacionamento, chamar a taxa. Vai, chamar a taxa. Salvador Azul, efetivo estacionamento na posição 6. Livre Azul 2704, está pronto para o táxi? Está totalmente pronto? Afirma aqui. Livre, chame o táxi. Táxi 2704. Salvador, bom dia, passageiro 2230 para a descida, modo ISAP, gente da Topan. Passageiro 2230, este é o controle Salvador, né, cordial. Ajuste no 016, desça para 5.000. O ISAP, chegada a Mari, pista 10. 1-0-1-6, ISAP, pista 10, muito obrigado e um bom dia também. Bom dia, tá 3230, Recife. 3230, Recife, formação Papá. Copiou 330. Bom dia. 3230, Recife, aprovado 330. Via Pesulo 17. Decola da pista 1-0, curva esquerda. Subida por Cajamo, Caju. Aciona 5437. Controle Salvador, 120, decimal 8. 630, pessoa 7, pista 10, sobre a esquerda, Pucajá, Pucajú, 5437, 208. Vai, tá 330, portão 10, chame pronto. Tacho Azul 2704, temos 67 a bordo, 3 horas e 30 Natal. É, 2704, via Indy Alfa, ponte espera no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 6, então bom voo e bom dia 2704. Indy Alfa, 205, ponte espera no 0, Azul 2704, registrado no 0 no 6. táxi, o gol 1649049, a bordo 3 horas e 10, alternado Galeão. Segunda direita, Indy Alpha, com a temperatura 18 decimal 95, altímetro no 0, no 6, então bom, bom dia, gol no 649. E Indy Alpha, com a temperatura 1895, 1016, agressivo no 649. Bom dia, Azul 2704, ponto de 0100 pronto. O Azul 2704 está autorizado a decolar da 10, vento é 180 graus, 10 nós. A linha decola 2704. Mike, thanks, prossiga, bom dia. Chame o Saulo, 1219. Oi, Salvador, 1649, ponto espera da 10. No 649, autorizado a alinhar e manter a 10. Alinhar e manter a 10, 1649. Radial ideal de saída, vai com o Mike Tango, 17. Mike Tango, Montes Claros, uma centena inicialmente no 00, após prosseguir conforme a rota do plano de voo, decolando a pista no 7, curva à direita após a decolagem, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto. Aciona 5430, controle Salvador 120 decimal 8, torre 118 decimal 95, é com Mike Tango. Controle Salvador, bom dia, Azul 2704. Azul 2704 é o controle, meu cordial, está em contato com o radar, prossiga como autorizado. 2704. PM, pessoas a bordo de estacionamento. Gente, livre acionar para o táxi, chama a torre 118-95, altímetro no 0, no 6, até um bom voo e bom dia, como é que tá bom? Nós está autorizado decolada 10, vento 170 graus, 09 nós. Livre decolagem, gol 1649. 349, decolada 51, controle 1208. 608, bom dia, coro 649. É com Mike Tango, tá livre o táxi, chame pra ingressão no 7. Autorizado, 500 pés por seguro, decolagem da 17, curva direita, ingresso no litoral sul, acionando 5431, controle 120, decimal 8, torre 1 no 8, decimal 95. Abata para táxi, chama torre 10895, altímetro no 0, no 6, então bom voo, bom dia, tchau, Rotango. Dia Vitor Lima Golf, formação Papá, prossiga. Eco Mike Tango, está autorizado a alinhar e decolar da 17, vento 180 graus 099. Direto o Fito, após o Fito, direto Malba, após Malba, prossegue conforme rota do plano de voo, decola da 17, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, transição Elefa, aciona 5407. Controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 95. Controle 120 decimal 8, 120.8, e após Elefa, direto Ofito, Oscar Fox India Tango Oscar Ofito, após Ofito Malba, direto Malba, Mike Alfa Lima Bravo Alfa Malba, e após conforme rota. 3304, desça para 8000, chegada a Bonf 2016. 8000, Bonf 2016, 3304. Bem, até um bom voo, Lima, Vitor, Lima, Golfo. Período 2230, autorizado em ILS. 2230, autorizado em ILS. Salvador, bom dia, o Papa Cesar, como é que está? Como é que segue o controle, contato radar, prossiga como autorizado. No 649, chame Recife, 251. 251, bom dia, no 649. Yep. Autorizado Positivo, livre. Para informação do controle, está voando instrumentos? Instrumentos. Ah, sim, ciente. O Charlie Alfa Tango chame no, na interseção para iniciar a decolagem. Curva esquerda até a Pro 240, nessa Pro o senhor conflito com a chegada aí, aliás. A decolar, dá 17, o vento é 180 graus, 099. No zero até Cubase, Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor Cubase, após prossegue na Pelo Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano de voo, decolada 10 com curva à direita, subida da El, pós Leda, pós Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5443, controle 120 decimal 8. Não está bem a linha do litoral. Você tem condições de voar direto para Motiva? Negativo. Autorizado. Direto, Motiva. O base pegou no meio, Belo Horizonte, falta do plano. 5443, transponde o controle 7208, azul 4039. Correta do 4039, portão 1, chame pronto para o chubar acionamento. Camarada. 7, curvou à direita, vai ingressar no axé. Ou melhor, no linha do litoral, a 500 pés, destino é Porto Seguro. Gente, prossiga visual, chame no através do canal da barra. Eu preciso do seu estimado para pouso em Porto Seguro. O estimado para passagem. Próximo aí, Leão. Ok, o estimado para Porto Seguro, o 1300 e passagem para Ilhéus ao 1200. Aliás, isso mesmo. Ok, anotei. Porto Seguro 1300, Ilhéus 1200. 45, o estimado em Porto. Não entendi o final dessa sua última mensagem. Estimado, para Ilhéus ao 1200 e Porto Seguro no 244. No 244. Abraço, capitão Leite. Grande abraço. Taxa até o Papá, o Vitor Lima Golf, chame para ingresso na 17. Eu te olho, Alfa-Tango no transponder 5431 normal. Então, reportou para o Alfa-Tango? Positivo, te olho, Alfa-Tango. Transponder 5431 na posição normal. Afirmativo, 5431. Positivo, passei a receber o Alfa do Thiago Alfa-Tango. Depois que liga, funciona. Certeza. Vitor Lima Golf, Ciente Livre, táxi via Papá e Pistino 7. Reporte alinhado e pronto para decolagem. Então é 3830 para o táxi, 133 a bordo, Natal, 350. 30, parte principal, Índia, Alfa, ponto espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 6, então bom voo e bom dia. Índia, Alfa, torre no ponto espera, obrigado, bom dia. 320, no céu 04, direito 219. Direita 219. Solo Bassareiro 2230, livrando essa escuta. Bassareiro 2230, via Alfa, reportando da Juliette. Via Alfa, reportando da Juliette, 2230. Salvador, bom dia, do gol 1-3-102, autorização para Recife, está na remota 13, informação Papá. Diego 1-3-102, Recife aprovado, nível 390, via Pesulu no 7, decolador no 0, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju, aciona 5446, controle Salvador, 120, decimal 8. 3-1-0, valorizado para Recife, pela Zero Zulu 1-7. Decolando a estrutura da esquerda, Puca, Jamo, Caju. 5446 no transponder, controle operando 208, voo 1-3-7-2. Correto, voo 1-3-7-2, remota, chame pronto, feedback. Correto, 2-3-0 com semivisual com Airbus da TAM. Taxiando próximo através do portão 07. Afirmativo. Passagem ao Airbus, após ingresso Juliette, prossegue para remota 1-2, 2-2-3-0. Gente, vai fazer a passagem, após prossegue remota 1-2. São 3304, indecida sem restrições até 2000, está autorizada a aproximação em ILS, câmbio. 2000 autorizado na 3304. Positivo, Copa Romeu, Tiara Alfa Tango, prossegue em condições visuais para Porto Seguro, obviamente. Quando o próximo a Ilhéus, a frequência será 1201, um bom voo, até a próxima. Câmbio! Grande abraço. Vitor Lima Golf, contato radar, suba sem restrições. Sem restrições, o perfil da ASO. O Eco Mike Tango, poderia confirmar o seu tempo total de voo? 2 horas e 20, anotei, muito grato. Vitor Lima Golf, qual a razão de subida que tu está empregado? Ok. Voe direto ao árbol, subindo sem restrições. Mactango, Recife está nos fazendo alguns questionamentos e essa 2 horas e 20 é o seu voo para Montes Claros ou inclui o aerolevantamento? Ok, apenas translado. 7, informaremos ao centro. Eu queria desculpar, não foi o centro não, foi a defesa aérea que estava questionando. Zero, decolos 10, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado, bom dia, 3830. Então, 3830, controle, contato. Tá, prossiga como autorizado. Gente, 3830. Seu número 312, voo ITAP desça para 4.014, chegada a Mari Pista Zero. Fala, tá na posição 04. Será coordenado, gol no 095. 380, aguarde copo, prepare a árvore, elefa. Quem está preparado, na segunda de copo. Prossiga, como é que está? Tudo para o nível 20, como é que está? Vitor Lima Golf, passando 3.000? Afirmativo, senhor, passando 3.000. E qual é a flor ideal para o destino, o Vitor Lima Golf? A flor ideal, senhor, é a 275, Vitor Lima Golf. Ah, positivo, 275. O senhor pode voar direto para o destino? Tá, 3304, Duna, localizador em aproximação. Retusa, chega o trem, chame a torre. 1-1-8-9-5, Tran, 3304. 1-8-9-5-3-3-0-4. Ok, gol 095. 095 Confins 380 aprovado, pelo Zulu 21, decola da 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, transição Elefa. Aciona transponder 5451, controle Salvador, 120, decimal 8. 0320, decola da 10, Arbor Elefa. Uniforme do Lu 21 é a rota do plano, transponder 5451, controle 108. Rádio Gono 095, chame pronto para o chubeco acionamento. Vai rebordar. Salvador 3304, ILS X-Wing 0 estabilizado. 304, bom dia, cheque trem. Altímetro no 0, no 6, o vento 180 graus com 08 nós, decurso autorizado, pista no 0. Baixou e travou, livre pouso no 0, tá 3304. No 0, no 6, chegada lá. Subiu no 0, no 6, pode voar dura? Não, negativo. Luciano 6312, passa boi peba. Confirmo, passa boi peba. Salvador, passaria 2223. Câmbio. Pista 180. 2223, conquista 180 aprovado, direto Elefa, após Ofiló, Costa Bafalha, Mosco Romeu, Ofiló, após direto Vitória da Conquista. Recola da 10, curva direita, subida Arbor, Alfa Romeu, Bravo Oscar Romeu, Arbor, transição Elefa, aciona 5411, controle 120, decimal 8. Autorizado 180 para conquista, decola 90, curva direita, Apó, Elefa, após Apó, após conquista, 5411208. Mais 2223, na remota, chame pronto, pushback. Câmara. Pronto, táxi azul 4039, 104 a bordo, alterna Ribeirão Preto, 5 horas de autonomia. Direita Índia Alfa, fonte espera 10, torre 118, decimal 95, altímetro 10, no meio, até um bom voo, bom dia 4039. Direita no ponto de espera 2895 azul 4039. 3830, autorizado desvio, chame Recife 2545 e informe, câmbio. 2545, bom dia. Boa. No solo aos 17, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo em 121, decimal 1. 2-1-1. Oi, Salvador, bom dia. Azul 4039, quanto espera no 0? Azul 4039, a Lima tem pista no 0. A Lima tem no 0, 4039. Solo Salvador, bom dia. Azul 3304. Bom dia, 3304, via Alfa, reportante da Juliette para ingresso. Alfa, reportante da Juliette, 3304. Bom, voo 1372, remota 13, pushback acionamento. Bem, voo 1372, chamtec. Porta na frente, 7, como é que tá? Gol 2199, controle. É, eu escuto. 45 milhas para a Duna, desça para 2000 com ajuste 10 no meio, voo direto para a Duna, ILS número 2. está seguindo a aeronave da Avianca, à sua frente, afastado 19 mil. Ok, gente, desce para 2.096, 2.199. Eu vou direto para a dona 2.199. Eu vou direto para a dona 2.199. Azul 4039, decolado ao 19, chame agora o controle de Salvador em 120.8, bom voo. 208, bom dia. Bom dia. Controle. É escutado. Eu preciso de um acidente de vossa senhoria. Solicite ao Oceanair 6312 ou informe que este controle autoriza aproximação ILS. Muito grato, Gol 2199. Ok, beleza, tá. Obrigado, Oceanair 6312, autorizado ILS. Alto e claro, câmbio. Controle Salvador, bom dia, Azul 4039, decolou cruza 2600. Azul 4039, controle, contato radar, suba como autorizado. Afirmativo, sobe, nível 3404039. Taxa principal Índia, Alfa, ponto espera 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0, no meia, tem um bom voo, bom dia, Gono 372. Obrigado, amanhã, 2-1-0, no meia, 2-9-5, ponto espera, Gono 372, bom final de semana. Boa noite. Positivo, Charlie Alfa Tango, anotado, muito grato. Tango Eco, Mike Tango, controle. Chame Recife, a frequência 12888, caso negativo 1353, boa viagem. Após a passagem do banco 737 da Gol, está sendo próximo através do 62 e após ingresso a Juliette, portão 10, portão 10. Após o tráfego da Gol, ingresso a portão 10, 3304. Duas milhas para a Duna, está autorizada a aproximação ILS, Gol 2199. ILS, Gol 2199. Controle Azul 4039. Prossiga. Necessidade de manter a proa por mais 30 milhas para verificar formações. Positivo, livre. Gente, obrigado. Delta, confirmando o destino Jundiaí. Confirme o nível solicitado de Jundiaí, João do